0, Solos 39, livre à direita, táxi Alfa Juliette, portão 02. Direita, Alfa Juliette para 02, confirmar o vento para o Chimé 625. É, vento como? Confirmar treino baixo travado? Afirmativo, baixo travado. Livre pouso, pistão 0628. Livre pouso, Chimé 625. Solos 43, taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette até o portão 05, Chiné 6258. senhor, boa noite, boa noite. O nome é esse da Charlie. Boa noite, boa noite. O nome é, eu vou direto do Anadessa para 2000 país, QNH 1010, reparto no localizador. Direto do Ana, 2000 PS, 1010, localizado em LS, 1806. realizado no ILS e visual, Gol 1896. Gol 1896, complete sinal, SAMI Torre, 1895. 1895. Boa noite, o Gol 1896, tá na final da pista 1-0. 1896, vento calmo, checa trem de pouso, livre pouso, 1-0. Gente, quando o trem baixado e travado, tem livre pouso, 1-0, 1896. Dá 3520, pronto, copo. Autorizado Aracaju, 190, decola pista 1-0, curva esquerda, sai da Puca, direção Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5051, até 3520. 190, Puca Caju, 5051, 208, decorada 10, até 3520. Manda push, 3520. Chamar, obrigado. Salvador, Gol meio, solo 05, taxi alfa, Juliette, portão 09. O 08 vai seguir o follow, meio até o 09. 520, puxa 10 também, posição 2. 2-0, autorizado, pushback, Snap, Altax. Autorizado, autorizado. Para o táxi do TAM 352, né? Estamos com 82, 25, 75. Confirme a 182 a bordo? 82. 82, ciente, táxi a Índia, bordo pronto, ponte espera dando 0, quem negar no 0, no 0, TAM 3520. Táxi a Índia, reportarei pronto. No 0, no 0. No 0, no 0. Ah, 3520, ponto espera pronto. 3520, vento 050 grau 029, autorizado a linha de colapso, tá no zero. Autorizado a linha de colapso, tá no zero. Tá, 3520. Salvador, voo Golf India November, parte 3. Golf India November, meu senhor. Autorização para giro de motores em marcha lenta, equipe de espaço para aéreos da FM. Excelente, aponta no término, Golf India November. Assim, eu passarei. Boa noite, Portugal 019, bom arrival, 104,000 feet, Kennedy 1010. Salvador, TAM 3520. TAM 3520, contato radar, batalha nível 190, direto Puka. Direto Puka, 3520. Aguardando quando possível, Aracaju. frente agora. A 3520, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, Salvador, eu vou 1897. Oito no sete, Guarulhos, já temos aprovação, número 1 para cópia, só um instante por gentileza, altímetro no zero, 1010, temperatura de 25 graus, só um instante para copiar. A autorização está. Então, 3520, caminhão para Recife, 12545, é o término 12685. 12545, 2005, muito obrigado, está 3520. confirm altimeter. 1010. 1010, thank you. No 7 para Quebec. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. A rota via posição bridge. Upper Zulu no 6. Após Belo Horizonte, o restante conforma a rota do plano de voo. Pista 10 decola, mantém a reta, cruzar 2 mil pés da terceira milha. Curva direita. No perfil da subida da El Leda, após Leda, direto bridge. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5061. Tente autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Bridge, Upper Zulu 96, BHC, conforme a rota do voo. Pista 10, decola, mantenha proa até 210, após o 78. Saída da El Leda, Jona 5061 e o controle Salvador 1208. 5061 no código, portão 9, champanhe, puxa mais ou menos.